Salve, bom dia, tá 3517, cliente Leva Copa Brasília. 3517, Brasília autorizado, nível 360, na cola da pista 0, com primeira curva à direita após a colagem, na seguida arco, após uma posição alerta, 3517. Aciona 5147, o controle 119.8. Controle bom no 093, 098, descendo para 4000. Ayrton 3597, chama pronto, seja fermento. Chama. Padrão César, de padrão Cidade da Bolsa, 093. Libre 13, descendo para 4000. Questionamento 3171. 3171, livre puxa na parte. 71. 093, após pelo para 2010, a gente permanece autorizado a final ILS na posse de habilidade. Autorizado ILS, habilitado, 093. Salvador, eu tenho 3171. A gente já pensou por todos os meios disponíveis através da empresa, através da nossa equipe de solo, para alguém conseguir aqui a retirada da ponte de embarque, mas até agora nada. Sim, a gente está informando isso aí. Confins autorizado, nível de vão 360, na cola da pista no zero, com primeira curva direita após decolagem, na subida à árvore, após uma posição alerta para intercepta, interceptar 2121. Aciona 51150119-8, controle. Cidade LS 1093. 1093, Cidade Torre, Rio 9895. 895, já. 171, decola as 48, chama o controle 119.8, bom voo. Bom trabalho, controle 119.8, 131.7. Controle Salvador, bom dia, tá 317.1. Tudo bem, 71, bom dia, contato radar, locário nível 320, vou em luta. Subindo 320, pro de Leda, até 3197. 3171, fala está por de motivar. Acho que vocês alugam. Centro solicitativo para o Diognásio, Oscar Golfo 90, Alfa Zico. Voando para o Diognásio, está 317. Thank you. Bônus 66, bom dia, prossiga. Iniciando, subida prevista para Salvador. Mission? Desculpa, subida prevista para Brasília. Árvore Alessa. Árvore Alessa, obrigado. 7-1, chamo sobre retífico, frequência 13325. posição para o push. Baixada Lincoln, a posição está autorizada, chame para o pushback. Azul 4040. Autorizado na posição, azul 4040. Ainda com a cabeceira no zero, junto na 4 graus, e abrimos.

Passo para nível de voo 360, via sair da água. Capitão Augusto, Liop, captando identificação, está em contato com o radar 601 instrutor. O Salvador foi com o de TAP para a chegada à Mar e abaixo em breve descida. Busque Liop, está autorizado a descida nível de voo 050. Salvador, bom dia, o Azul 2783, informação Golf. Azul 2783, informação Cruzeiro Golf, agora como por gentileza? E saída prevista para a vitória da conquista? Arbor Elefa. Arbor Elefa, Azul 2783. Faz o 2783, faz o cópia. Faz o cópia. Autorizado, vitória da conquista, nível 160, eu coloco 60, a curva à direita, eu sei da árvore elétrica, após Opel, Oscar KM, Oscar Romeo, e após eu segue direto conforme a rota do plano de voo. Quanto isso, eu vou dar para 119, décima 8, se telefone 5174. autorizado conforme 160 para a Vitória da Conquista, decola da pista 190 com primeira curva direita no perfil da Arbor, eleva após Copilor direto. Controle 198, transponder 5174, azul 2783. 17, 83, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, Ele fala 2101. 2101. Está 2101 para confirmar intenções? Salvador, Salvador, com sobrevoo da Aracaju. 410. Vai a Salvador, com 410 e retorna para Salvador. O que você acha, por favor, gentileza? Confirme. O que você acha, por favor, gentileza? Prepara-se a ajudar a Eldirumi. A Eldirumi, a testa gol. Para puxar para a rua, são 4201 e 800. 4201 está autorizado, são contacte. Azul 4040, Vana Cruz, Elefa. Elefa está presente, Azul 4040. Esse aqui é o Oscar, reutilizado de 53, no pé, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Afirmativo, prossiga. Autorizado Salvador, Salvador, nível 410, decola pista 90, curva esquerda, saída Puca Caju, direto do 17. O controle Salvador era 119, décima 8, transponde 5160. Afirmativo, autorizou conforme Salvador, Salvador no 410, na pista 10 com curva esquerda, na saída Puca com Caju. Acena 5160, controle de 6119, 8, Forfério 2101. 2101, acena com ponto de risco, chamando para o táxi. Amarei, táxi, 01. O gol 963, são cópia? 963, cópia. Sucesso do Caião, o nível 360, decola pista 90, a curva direita, saída da El, direita e Lume. E até novembro 8, 5 e 7, e após o Moço. Mike, o Sérgio, Sierra Uniforme. Controle Salvador, espera 119, décima 8, transfondo 5175. 360, Caião aprovado. É qual da 90, primeira curva direita, né? Da El, Leda, Leda e Lume. 17-17-2-7 até Moço. 19-8, controle 5-1-7-5, transponder gol 9-3. 196, corrigindo isso correto, chame pronto para estudar o questionamento. Alô, Salvador, bom dia, o Xanay 6211, com voo 3540 para o Galeão. 6211, pronto para corrigindo 360, copia o valor da programação. Copia. Obrigado, Gael. O nível 360. Eu colo pista no zero, curva direita. Saída, Gael. Lida e Lume. E é para número 856. Repouso Mosso. Contabilização da atmosfera 119, décimo 8. E o transponder 5167. Autorizado 360 para o Galeão. Apenas número 87. Repouso Dom no zero, curva à direita, Gael. Lida e Lume. Saída, chama controle 119, décimo 8. Transponder 5167. De azul 2783. Prossiga. Só para informar que não cumpre a restrição de gradiente da árvore eleva, vai manter o nível inferior, ok? Gente, 2783. Que o S foi autorizado a descer 2 mil pés, autorizado a final do procedimento e o S que foi pica 2 na parte da 2. Salvador, eu vou na 093, autorização confirmada. Vou na 093, informação em Gússia, Gússia, a gente copia. Aguardo. Autorizado o TAPC Índia, ponto 010, torre 11895, registro 0104. Autorizado o TAPC Índia, ponto 010, vai chamar a torre 11895, ajuda o TAPC 20. Obrigado, ótimo. Salve, Oxanéia 6211 para Puxa Peca, zonamento 05. Puxa Peca 211, se autorizar, chama o TAPC. Ele foi estacionado pela taxa 6211. 6191093, tem que fazer. 93, escuta. Autorizado com FIS, nível 360, decola pista 10, a curva à direita, saída árvore, elefa, e a TGU21. Controle Salvador, opera 119, décima 8, transponder 5402. Com FIS autorizado 360. Recolando 0, curva direita, árvore elefa, aperto 21, 098, 5402, 093. Bom dia, autorizado ingresso, decolagem de pistão a zero, vento no 30 graus, 089. Autorizado decolagem de pistão no zero, azul 4201. Brasília, 360, da escola.